Agilete Zulu decolado aos 03, chama o controle 1208. 1208, obrigado, senhor. Sol, bom dia, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem. Tu fora nível 100 na saída Coral. Zulu. conhece o que é, o... A linha mantém inicialmente, o Oscar tem ouvido, a linha mantém. Confiar pessoas a bordo e autonomia? 171, 3 horas. Gente, 171 a bordo, altinho entrou no 0 no 6, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18195 com voo. Índia Alfa, ponto de espera, torre 18195. To 00, tower informed, runway is not wet. Gente, informa o setor do voo local. Gente, aguarde cópia. Zero zero, clear INS final approach, runway 10, descend to 2006, altimeter 1016, report step. Any chance to fly Duna position from better position? Clear fly direct to Duna position, report step. Duna position, callback myself, 6600. Corrigou 09. 094, a linha decola, bicho no zero, vento 140 graus, 11 nós. A linha Uno 864, desça para 3, meu país, altimetro no 0 no 6. Do voo local, corredor forte até 20 milhas, decola da 17, curva esquerda, corredor forte, 1 mil pés. Controle 120, decima 8, aciona 01 no 6, coteja. Passa da governo. Altimetro no 0 no 6, para acionamento de taxa, chame torre 1 no 8, acionamento 9, 5, com voo. Controle Salvador, bom dia, Papatango Oscar, Tango Vitor. Papatango Oscar, Tango Vitor, controle Salvador, contato radar na decolagem, para o nível 1, 80. Detoração para evitar tráfego na chegada máxima, esquerda, proa 235. Limite nessa proa por 20 milhas. Esquerda na proa 235, limitada até 10 milhas, subindo para 180, Oscar Tango Vitor. Tá livre, chame, pro táxi. Chame para o táxi. 094, decolou zona 3, chame o controle em 1208. O número é 1208? Isso, 1208 o controle. Positivo então, chamando 208, obrigado. 1094, bom dia. Zona 094, bom dia. Contato radar na decolagem, para o nível 370 na saída mão, transição próxima. Subindo a 370, vou no 094. que prossiga. Hotel Yankee, autorizado Salvador Recife, 1-10, via Golf 677. O Eric, ele desce de costas aqui, né? Código 0263, saída Conde, decola da 17 esquerda após o controle 1-20-8. Do pátio, o POB, Serra Hotel Yankee. 9255, controle Salvador. Senhora, identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste de altímetro 1016. Cuidado, pode para banco direto e tá. Channel 6200 complete airline final approach 1-0 and contact now tower 118.95. Gol 1864, autorizada final do procedimento LS Xueda, separa 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado procedimento, gol 1864. Gol 1162, autorizado 3000 pés, altímetro 1-0-6. 6200, check on landing gear, clear to land runway 10. Wind is 150 degrees 09 or knots. Elefa. Elefa, direto Oscar, tudo bem? Também que mais que autorizado o táxi, reporte para ingresso no site. Gol 1162, inicie redução 2209, em seguida traço na aproximação agora 9 milhas, Boeing 737-800. 7 reduzindo para 2209, gol 1162. Aguarde a formação, confere. Papa Tango Oscar Tango Vito, Centro Recife, informa que não será possível o nível 200, vai subir até o nível 180. IAS, voo no 864. Voo no 864, completa final, chama agora a torre 118, décimo 95. 1895, bom dia. Vamos. Gol 1162, está autorizado a final do procedimento LS Exuita, separa 2 mil pés, reporte estabilizado. 7 para 2 mil, reporte estabilizado, gol 1162. Salvador, bom dia, gol no 864, passando externo, pista 1-0. Roger, full taxi via Alpha, Juliet, in gate number 6. Um, dois, cinco, quatro, cinco. Gol 1-0-4. Coordenação de ascensão 200, tentamos a autorização também para voar direto com pista, mas o centro informou que tem um tráfego para direto com pista em rota conflitante. É, 6255 está autorizado a final do procedimento LS 7610, desça para 2 no pé, altímetro 10 no meia, reporte está apresado. Coronel 62, final, aeródromo à vista, grande site. Completa final, torre 118, decimal 95. 7295, boa. Vamos. De Salvador, bom dia, gol no 162, final da 1-0, baixar travado. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, é 9-6-2. Chama agora o centro Recife, 126-0, alter 128-8. Solo 23, solo 219. Autorizado pouso, vento no 30 graus, 109. Autorizado pouso, gol na onda, 62. Juliette, portão 11, através do 8, aguardo o follow me da empresa. Alfa Juliette, portão 11, na posição 8, aguarda o follow me do 84. Bom dia, está 3191, está na posição 5. Tem que dar informação Lima, para a Copa Rio de Janeiro, galera. Confirmando a aeronave? Entra e mantém o nível 100. É 255, está livre da restrição de altitude, sabe? Está livre. Livre, 6255. Gente, 3191 na guarda, não tem o seu transponder, vou checar com o centro Recife. Tá escutando. 62, um solo 26, solo 219. Confirme. O número 62, Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, reporta essa Juliette. Está livre de ingresso e decolagem, evento no 60 graus, 09 nós. Novembro, Henrique Mike. Para o próximo código. 3191, autorizado Salvador Galhão, via 3190, Smart, Duque, Foz Barbacena. 340, saída da El, transmissão Mótiva, decola no zero direito após o 474, controle 120, decimal 8. Código 5474. 3191-30 Rio de Janeiro, Galeão, VA, Upper Zulu, 10. Código MAP, Lúbito, Barbacena. Nível 340, saída da EL, transmissão Mótima. O controle 1208 e transponder 5464. Paulo, você recebeu o cotejamento do 3191? Afirmativo, reporta pronto no 05, cotejamento correto. 3191. Voo 1162, ingressa Juliette, portão 10, no através do 8, eu guardo o follow-me da empresa. Ingresso para 10, follow-me. Localizador, pistão no zero, visual com a cabeceira, 6255. Xanai 6255, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre Salvador 10295, 6255. Autorizado, autorizado, Salvador, Salvador, vou local, corredor Axésio, colador 97, direita após, 0171 no código, 1208, controle. De pouso. Guardando, pista no zero, confirma, a pista ainda está molhada ou está úmida só? É um solzão lindo aqui em Salvador, sem essa pista seca. Pista seca, obrigado. O novembro aqui, Mike, decolado aos 3-0, condição de curvar à esquerda para efetuar o cruzamento do campo imediato? Acima, cruzamento imediato, curva esquerda, 98 metros. Ok, reporte, eixo da 1028 livre, agilizando o máximo possível, ok? Já reportar, faz o cruzamento, 98 metros. Primeira alfa, ciente, liga acionar, chame pro táxi. Deixa eu confirmar o vento pro 6255. Pode confirmar o vento pro 6255. 150 graus com 9 nós. Ficha 1-0, autorizado o pouso. E depois 1-0, vai ficar travado, 6255. Pouso, canto, 9-3-4. Novembro Henrique Mike, por onde buraquinho, chama o controle, 1-208. Por buraquinho, 208, até no turno, 9-3-4. Autorizado, chama táxi. A 207, autorizado Salvador, Rio de Janeiro, aeroporto de São Simão. Opeso Luna 0, SMAP, Lúvito, pode Barbacena, restante conforme a rota. 340 nível. Dael, transição Motiva, saída, decola no zero direito após 5471 no código 1208 controle. Apatango Novembro, Yankee Mike, mantém as condições lá, então no meu PS, corredor forte, altímetro em Salvador, no 015. Apatango Novembro, corredor forte, até 22, confirma, existe altímetro, por gentileza? No momento é no 015. 15, graças. Confirma? Afirmativo, posição número 5. Tá livre no 5, chama táxi, tá 3191. 3191. Solo, Salvador, Sané 6255. Boa tarde, todos. 6255 Alfa, reporta. Você vê um pouquinho baixo, entendeu que a instrução é prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, confirma? O Sané 6255, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Prospect via Alfa, reportagem da Juliette, o Sané 6255. Confirmando? Confirme autonomia? Gente, vai aguardar a presença de táxi na estação e depois precisa puxar até a entrada do pátio 3. Guarde. Escuta. 3191, prossiga. Aguarde para iniciar o pushback. 3191. Já tem um Yankee autorizado nesse de táxi, reporta para ingresso no pátio principal. É 255, reporte próximo a Juliette, visual com bandeirante já iniciando o táxi em parte 3. Afirmativo, visual com bandeirante, então táxi na reportagem da Juliette. Gente, só vai dar passagem ao mesmo, bandeirante no parte 3, que segue em direção ao ponto de espera da 1-0, após o ingresso da Juliette, portão 01, agilizando 6255. Agilizando, após a passagem do bandeirante, prossegue e a Juliette, só confirme o portão 1. Afirmativo, portão 1. Portão 1, nada. Autorizado, Indy Alpha no ponto de espera, torre no 9, decimal 95, a gente no 095, tchau, até o Yankee. Sierra até o Yankee, autorizado até Indy Alpha no ponto de parada 10, chama Twin 118, decimal 95, ajuste no 015. Ponto 1, 6255 do Oxanel. Décimo 1, 6255. Salvador, na 3, avião, qual o tempo estimado para o Somente a aeronave da Avianca livrar a retaguarda. A aeronave já está ingressando no pátio. Já está ingressando no pátio em direção ao portão 01 e será autorizado em aproximadamente 30 segundos. Ah, tá, ok, obrigado. 4082 está autorizado a final do procedimento LFX-10, desça para 2000 pés, altímetro 1015, reporte estabilizado. 91 autorizado a iniciar o pushback, coordenando com a equipe de sol, chama ataque. 10 azul, 4082. Vai para iniciar a decolagem. Entendi. Ok, seguinte. Até o Yankee, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 10 556 na escuta para a Copa. No 556 autorizado Salvador Galeão, veio para o Zulu 10, Smart, Lúvito, Babatan. Nível 360, saída da El, transição Mótima. Decola da 10, curvando à direita, código 5476 e controle 120, decimal 8. O Eco Zulu na Vemba, controle Salvador. Mantenha condições vais, nível 075, prossiga via acelerador, caixa prego, era Cruz, na Interlagos, altímetro no 015, chama no ideal descida. São ótima. Correto, chama Trump 02. O Eco vai conseguir papar controle. Autorizado direto do no Papa Romeo Eco, é que você papa. E o táxi, no 5-6-6. Via fora do Tapuã. Checo seu transporte na retenção ação do modo char. Cruzamento no 028, na equipe. Agora sim, recebo informação do modo Charlie, 7300 pés. 120, decimal 8. 1208, Serra Tayhanki. Alta para o Serra Tayhanki. 35220, controle Salvador, bom dia, sua identificação, deixa para o nível 090, na chegada Mari, ajuste de altímetro no 015. 090, pega da malha 1015, 22220. Perfeito, ok. Negativo à esquerda. Vai ser corredor forte à esquerda. Confira? Corredor forte pela esquerda. É corredor forte, não é corredor axé, não, confirma? Afirmo, forte. Papa Tango Sierra, Rafael. Salvador, Índia November Alpha. O senhor até o Yankee, o Mike é com o Delta, livre pouso, vento 140 com 10. Delta. O Índia November Alpha, o senhor copiou o corredor forte na autorização, confirme? Afirmo. Não, negativo, foi copiado o corredor axé, ok? Corredor axé. Confirme a intenção. Foi solicitada a CVHGE e na autorização foi dado corredor forte, senhor. Mantém o setor, sua espera visual, que a gente vai checar aqui na gravação das comunicações, ok? Aguarde. Pois não, estaremos no setor aguardando, graças. Se só for os 4-1, nós funcionamos a frequência livre, mas o que é que deu? Dia 09, prossiga. Poderia conseguir mais informações do táxi? Da 3191? 3161-3169, a bordo, 3 horas e 40, apenas a fila. Correio confirmando, vai aguardar para iniciar o táxi, segundo a aeronave da Gol, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1 noite, decimal 95-2015. A retaguarda da Gol como número 2, na 3191. 3191, a bordo Gol, no ponto de espera, 18-19. Paulo, 556, tá? Táxi, Isabel, 5 ONU, 151, 3 e 30, Guarulhos. Guarulhos, tá voando? Então, 95-2015, como número 1 no ponto de espera, gol 956. Tem táxi, tá? De alto, ponto de espera no Jânio, 895, no Jânio. Siga pro corredor forte, aqui curva à esquerda, prossiga pelo litoral. Reposte aqui do Através Sul do Pátio 3 para cruzar o campo, ok? Afirmativo, pelo litoral, setor sul reportará para ingresso na altura do Pátio 3, Ilha November. Confirme quem chamou foi o gol no 556? Afirmativo, azul. Autorizado de alta, no ponto de espera, torre 1995, ajuste no 02, com ajuste no 015, no ponto de espera chama pronto, como número 3 no ponto de espera, seguindo a verbalização. Azul 4082, completa final do procedimento de ADS 7 no 0, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado e bom trabalho. Posso. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia ainda. Azul 4082, estabilizado, final do procedimento de ADS 7 10. 4082, continua aproximação, agora de ficha livre. Entrando ficha livre. Estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação agora. 9 milhas, Embraer, 190. Gol 1962, acione identificação, desça para o nível 060 na chegada à mar. Ajuste de altímetro 10 no 5. Através sul, faça 360 pela direita, em Ilha Novembro. 360 pela direita, em Ilha Novembro. Pronto, com a espera da média. Mantenha, o ponto de espera da 3191. Controle Salvador, bom dia. Chegou a 09 a linha e mantém na cabeceira 17. Tem condições Vice, corredor Veracruz, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos do Guardião 08, altura em Salvador 101, confirmando PLB. Voo no 556, decolar aos 46, acione o transponder 5476 e chame o controle 119.8. 198, 556, 5476, vai acionar. November Alpha. Que possível espera aí entre o eixo da 1735 e a 1028, ok? Mais próximo aí da Torre Nova. Gente, vai ingressar a curva pela esquerda, ficar paralela ao eixo da 359. Sempre sair com o eixo 1028, pode permanecer no litoral aí, com curvas pela direita, porém, o seu limite aí é o eixo de decolagem da OSFET, ok? Sim, limitado pelo eixo ingressando, iniciando o pouso. Confirmando o livre pouso para o azul 4082. Curta final, livre pouso. O Guardião 09 visual com o Charlie 150 no eixo de decolagem? Sim, tá livre de decolar, vento 170 com 11 e atenta a esteira do Embraer da Azul que pousou. Onde já tá pronto? É. X-Ray Papá, continua aproximação e redução e aguarde ficha livre. Reduzindo, guardando a ficha livre. 35220, está autorizado a assinar o procedimento LFXY 10, desça para 2 no pé, altimetro 1095, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 35220. Guardião 09 decolou os 48, mantém o rumo até atingir o litoral e aguarde transferência de comunicações. O Índia November Alpha, fique atento ao helicóptero da polícia decolando da 17, ok? Afirmo, Índia November Alpha. Informação mais, 4-3-0 Galeão. Salvador autoriza a morte, vai pro gol 556. Perdão, 556. 08. 1208, grato, Antônio. A patente Serra Hotel Yankee confirmando, não está no perfil da saída ponte. E ali mantém na sequência, após o pouso do tráfego. Após o tráfego, ali mantém. Índia November Alpha, prossiga para o cruzamento do campo aqui na vertical da cabeceira 10, ok? Com o rumo norte e aguarde transferência. Índia iniciando o cruzamento, cabeceira 10, um pro norte. Guardião 09, controle Salvador, mantenha condições várias no litoral. Altimetrão no 015. Guardião, bom dia, só mais escuta, permanente. Guardião 09. Eco X-Ray Papá no solo 50. Qual o estacionamento? Visão Palma 7. Tá lá. Guarda. Transporte de ferro. Retoração, curva esquerda proa 020, limite para nessa proa por 20 milhas. Reduz a velocidade 2209. Proa 020. O TAM 319 no livre decolar, vento 170 com 10 nós. Livre decolar, TAM 319. 295-5220, Gol 1962, está reautorizado a descida para 3 mil pés, permanece o altímetro no 095. E agora as transferências. Só de burro aqui aguardando a transferência de November Alpha. Gael Leda Bridge, 5503, o código, que é 3895. 5503, Gael Leda Bridge. Gael Leda Morte, Mike Oscar Tango Vico. Ótimo, ok, Gael Leda Morte. Correto, chama pronto 03, então 3895. Tá pronto 03, tá? Gente, aguarda. Quatro zero oito dois, ingresso a Juliette, portão 8. Agilizar, por gentileza. Em Gila Vemeralfa, tome proa do litoral norte, ok? Evite a proximidade do eixo de decolagem. Em Gila Vemeralfa. Ciente, ainda não Vemeralfa. 3191, decorado 52, chama o controle em 208, bom voo. 208, bom dia. Fala 7, Guardião 08. Guardião 08, chama agora a torre 118, vai chamar 95. 95, obrigado, também. Controle Salvador, bom dia, da 3191. TAM 3191, bom dia, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída da EL, transição ótima. 340 da EL, morte vai estar 3141. Final do ano 7, final de 3 milhas. Vou falar então, final de 3 milhas do Guardião 08. TP5220, passou o externo, contente pouso embaixo, de travado. 5220, autorizado pouso, vento no 70 graus, 099. Autorizado pouso na 10 por TP5220. 91. Direto lenta, tá 319. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, corredor forte, meu pé. Vamos ainda, November Alpha, manter condições visuais no meu pé, corredor forte. Condições visuais, meu pé, corredor forte, November Alpha. Gol no 556, na escuta do controle. Prossiga, controle Salvador, 556. Chamar agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterno 133, decimal 95. 3235-3395-55, bom trabalho. Vamos. Vamos ainda, November Alpha, no corredor forte, atento para o Papatango, Novembro, Yankee Mike. Agora, aproximadamente, posição 11 horas, 10 milhas. A 1 no meu pé. Quente do tráfego, à frente, o Índia, November Alpha. Gol 1962, desça para 2 mil pés, autorizado para o nosso procedimento LSX-Way. Reassuma navegação de Duna, reporte estabilizado. Boa Duna, 2 mil, boa 962, reporte estabilizado. O 4206, após o pouso ATR da Trip, na final ali mantém, puxando dela. Xané 6213.4 11 nós, Guardião 08. 08 autorizado, 6.6 milhas agora. Piscina 0 direita após, Dael transição Mótima, é a saída. Mike Oscar Tango Victor Alfa. 360 nível, 5507 código. 0 aliás. 360, Covid Transform 3507, 5507, Beza Dael, Beza, mostra o 6213, chamada Contron. Confirmando a rota? A rota é para o Google no 0 Smart. Confirmando, Alfa Zulu 10 Smart Luz, faz Barbacena. Afirmativo. Sente, chama pronto no 62. Tá. Ponta 389, tá pronto, tá? 141 a bordo, são 3 horas, 4 horas e 10, ao final da galera. Confirmando, 141 a bordo, tá 395? Sim, amor. Livre táxi, Indial, quando pode esperar a torre, 118, decimal 95, a gente na 015. Então, Indial, autorizado, pode esperar 18. Vai 20 Alfa aqui no Pátio 3, atenta sinalizador em freada. Firmando a aeronave, chamou o solo? Ô, rumo ao posto. A 7 milhas, rumo ao meu país, o Papa Romeu Índia, 9 Alfa. Sente do tráfego, está voando próximo a Lençaro, na Lua do Litoral, em Manaus. Confirmo o Windows Movement Max. Windows Max, você diz ao contrário, do pai. Libera a direita na papai, aguarde para o reingresso da pista. Do tráfego no general. Intensidade 1, ok? A aeronave está transmitindo na Quebec. Cheque o rádio, intensidade 1. Bom, ainda no Novembro Alfa, reporte rotatório. Ponta na rotatória, ainda no Novembro Alfa. Azul 4206, decolador 58, chama o controle, 1208. 1208, azul 4207. Eco Zulu November, livre pouso, cabeceira 35, vento 150 graus, 099. Livre pouso na 35, o Eco Zulu November. Azul 4207, boa tarde. Azul 4207, boa tarde, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da El Transição Mótima. 340 da El Mótima, azul 4207. Gol 1962, completa a sua procedimento de LS que foi, grato pela colaboração, chama agora a torre 118, décimo 95. 19, entrada, vai. 213, proportion size on position 06. 962, chame para fundo externo, com cheque de trem. Baixa de trabalho, você pode iniciar. Number 6. You're clear to start up, call me for taxi. Please push and start call back for taxi if you want it. Você está direto Leda. Direto Leda, 4207. Tomado com transporte de enfermo, agora entra ingressando na final da 35, já com pouso autorizado. Eu não chamo agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 133.95. 1335, 3395, confirmo, por gentileza. Correto. Obrigado. Falar então 10 até 3895. Papatango Sierra Hotel Yankee, serviço radar encerrado, 63 milhas. Nordeste, Salvador, mantém o nível 050, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Guarda 108, após o ingresso aí do Navajo, no pátio 5, prossegue, após o ingresso do Navajo e do jato que vai ingressar também no pátio 5, prossiga para o táxi até a papai e chama para ingresso. To push back to Canada, we have to wait for the 737 on our tail. O Eco X-Ray Papai autorizado, cruzamento no 735, táxi até a Aerostar. Kind of, I don't know, ground stuff or in the car. I don't understood what you have on the back of the aircraft. Negative. Our maintenance informed that we have a goal, Boeing 737 on our tail. Are we clear to push back and start up? You are clear to start up and push back, coordinating with ground staff of Infraero Company. Tianco, passa 1800. Ano 3895, contato radar na decolagem, sub para o nível 340 na saída da EL, transição ótima. É uma ótima, só 3895. Teste 08 até a interseção. Reposta na interseção, o guardião 08. Autorizado Recife, Salvador Recife, 210 nível Golf 677 a rota. Saída Pucajamo, Aracaju, Pucajamo Caju, decolada 1-7, esquerda após 5470, código 1208, controle. Salvador, Papa Romeo Índio, Novembro Alto, proa da rotatória virtual